Quem disse que a gente não pode ajudar? Claro que podemos. Quem aqui já leu Nosso Lar, por favor, levante a mão. Uma hora de trabalho no bem, em Nosso Lar, não ganha um bônus hora? Aquilo é 1940, tá, pessoal? Vamos ver o contexto também. Hoje já deve ter cartão de crédito bônus hora. Mas, às vezes a pessoa diz, Nazaré, eu não sei fazer nada. Mas a casa espírita precisa de faxina. Precisa de pintura. Precisa de alguém para servir um chá, um café, na recepção, na livraria, na biblioteca. Nazareno, mas fazer faxina é muito simples. Mas em Nosso Lar, uma hora de faxina vale tanto quanto uma hora do cirurgião que salva vidas, que recupera os perispíritos. Os espíritos não nos exigem aquilo que a gente não pode dar. Cada um descobrir o talento que tem. Nazareno descobri que eu nasci para ser mãe e se realiza sendo mãe de muitos filhos. E eu vejo pessoas simples, Divaldo Franco nos diz, que visitando a mansão do caminho, e foi procurar entre os trabalhadores quem tinha a aura mais bonita. E ele encontrou uma senhora, faxineira. E ele lhe deu de presente um evangelho, bordado a ouro, a capa que ele ganhara no exterior. Lhe entregou. E ela, muito envergonhada, disse, mas, Sr. Divaldo, eu não mereço. Ele disse, fique, minha irmã, você merece. E alguns dias depois, quando a reencontra, ele pergunta, como é, minha irmã? Você está lendo o evangelho que ganhou? Seu Divaldo, eu não sei ler, mas eu pego o evangelho, levo para a casa de meus amigos e eles leem para mim. E às vezes, Divaldo, eu faço assim, eu pego o evangelho e coloco em cima da minha cabeça, para ver se ele vai entrando, se ele vai derretendo aqui as coisas, e aquecendo o coração e saindo nas mãos através da caridade. Era a alma mais bela da mansão do caminho, entre milhares de trabalhadores do bem. Então, trabalhe com Jesus. Aquele que quiser ser o maior de todos, seja aquele que mais serve. Seja servo de todos. Então, Jesus nos convida para o trabalho no bem. Então, na ansiedade, a gente fica tão preocupado com o futuro, com o passado. E o Espírito Ramédio diz que o depressivo é alguém que está fora de si, que não está presente, ou está preocupado com o amanhã, sofrendo de vésperas, ou então está preso ao passado com saudosismo de um tempo que já foi e não volta nunca mais, ou preso ao remorso paralisante. E a gente tem que combater isso, viver o momento presente como Jesus nos ensinou. A ansiedade só nos prejudica. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Ele não nos convida para ser imprevidentes, não. A gente deve ter uma poupança, um plano de saúde, não é? Ter uma certa reserva, mas nós não devemos ser preocupados. Então, meu psicólogo dizendo, você pensa demais. E você sofre com isso. Você deixa de meditar por conta disso. E a meditação, aliás, a atenção plena, é a melhor meditação que existe. Você está focado naquilo que você faz. Quando chegar na segunda-feira, você vai receber a inspiração que precisa para resolver o problema. Ah, Nazaré, meu psicólogo, mas aquele problema não tem solução. Então, solucionado está. Tem solução? Então, também já está solucionado. Então, não adianta ficar preocupado. Então, não vos inquieteis com o que hei de comer ou de vestir. Não é a vida muito mais do que o alimento? Não é o corpo muito mais do que a roupa? Olhai as aves do céu. Elas não plantam, não semeiam, nem amontoam em celeiros. E o Pai que está nos céus provê seu alimento a cada dia. Não sois vós muito mais do que os pássaros? Olhai os lírios do campo. Eles não tecem nem fiam. E eu vos digo em verdade que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se o Pai veste assim a erva, que hoje nasce, e amanhã mesmo será lançada ao fogo, quanto mais a vós, que são seus filhos amados,